aí, mano, tá preparado? E aí, mina, tá preparada? Diz pra mim, qual é seu sonho? Qual o caminho que você quer seguir? O lado do bem ou o lado do mal? O que te faz feliz ou o que te deixa triste? A chave pra sua resposta tá aqui, em uma só ideia. Mixtape, esse é o caminho.